Ferreira Santiago? Opa, sou eu sim. O que que é? É carta de São Carlos. Ah, carta de São Carlos? É isso. Ah, tá bom então. Muito obrigado, hein? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Ei, o senhor quer Sauenga Pereira Santiago? Opa, sou eu sim. O que que é? É carta de São Carlos. Ah, carta de São Carlos? É isso. Ah, tá bom então. Muito obrigado, hein? Alô, boa tarde. Ei, o senhor quer Sauenga Pereira Santiago? Opa, sou eu sim. Ei, o senhor quer Sauenga Pereira Santiago? Ei, o senhor quer Sauenga Pereira Santiago? Opa, sou eu sim. Ei, o senhor quer Sauenga Pereira Santiago? Opa, sou eu sim. O que que é? É carta de São Carlos. Ah, carta de São Carlos? É isso. Ah, tá bom então. Muito obrigado, hein? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Salve, bro. Chegou o início, o endereço. Por isso a missiva com apreço. Confesso, caneto com sal. Dá de sal, fale. Como anda as coisas em São Paulo, fale. Salve, salve, DJ Nando, boa tarde. Tamo aqui voltando aos poucos, hein. Encontrei algumas letras. Até considerei voltar a cantar. Coisa de dois minutos, logo após deixei pra lá. Talvez eu devesse ter sim continuado. Talvez até pra SP tivesse mudado. Mas já pensou, mó medão de metrô. Pensou, se eu me perco a minha mãe, mata eu. Falei com o Cauê, ele me disse que se pan. Cê tava em turnê, tinha cachê e van. Achei da hora em Castelen e se. Na mesma hora achei esquisitice. Pelo menos pra mim, jamais pra você. Grande parte do que eu fiz se deve a você. Aí quase nunca dá pra saber qual o lance. A vida por aqui é Faber e ter câncer. Eu ligo a tela e não anima nada pra eu ir, meu. Vindo da pena que a favela tá horrível. Eu não me adaptaria, de fato faria. Zero diferença, me frustraria e voltaria. Voltaria. Sem ser de fala, de feito, mas não tem nada a dizer. Cê me perdoe os garrancho e os bons de tinta. Espero que essa chegue bem até você. Sem ser de fala, de feito, mas não tem nada a dizer. Cê me perdoe os garrancho e os bons de tinta. Espero que essa chegue bem até você. Interior, com esses políticos já tá difícil. Mudar pra Sampa é me jogar no precipício. Tenho meus vícios, minhas manias, meus medos. Tomei esses antidepressivos desde cedo, ó. Que morro aqui como um segredo. Essas coisas que eu suporto e faço igual o Maurinho, chio com dedo. Vejo seu pessoal, tão tudo grande. Parece que foi ontem, mas o tempo andou bastante. Eu também tenho a minha gangue, alguns sobrinhos nem conheço. Moram perto ao mesmo tempo, tão distante. Mas nem carrego como peso, não. Só acho estranho todo esse afastamento do meu irmão. É só mentalidade colonial, conforme eu disse. Não é peso, mas eu fico mal. Maybe he love you when I'm fade to black. Ele saca que eu não sou um pé de breve. Sem ser e fala, de feito, mas não tem nada a dizer. Cê me perdoe os garrancho e os bons de tinta. Espero que essa chegue bem até você. Sem ser e fala, de feito, mas não tem nada a dizer. Cê me perdoe os garrancho e os bons de tinta. Espero que essa chegue bem até você. E aqui o ar não função, tá do mesmo modo. Ainda são os mesmos motivos de res e ódio. Ainda são os mesmos PM que me incomoda. De uniforme, de firma, roupas da nossa moda. E pode ser que aquela coragem que eu tinha na adolescência, de pegar no mic e falar sobre consciência, ver os pretos e castelar que era resistência, perdeu a consistência. Espero que logo menos você cola em casa. Lembra da minha vizinha? Ano que vem a gente casa. E é o que Deus deu, né, bro? E eu percebi que o que ficou foi o passado e ele se quebrou. Mas torço pra que a gente viva bem. Ficamos no maior medo de morrer sem ninguém. Tipo meu pai que tá vivão e consciente, mas almoça todo dia com remorso na sua frente. Mas é isso, bro, saudade, cola aqui pra ver a gente. E sobre os remédios, não conta nada pra ninguém. É o som do J Guedes sem serifa, tem um vídeo também. Quando lançou a gente colocou na playlist. Confere lá, bocadaforte.com.br/playlistbf. Cê me perdoe os garrancho e os bons de tinta. Espero que essa chegue bem até você. Sem ser e fala, de feito, mas não tem nada a dizer. Cê me perdoe os garrancho e os bons de tinta. Espero que essa chegue bem até você. São Paulo, São Carlos, interior paulista. São Carlos, interior paulista. sensacional. Eu palco desse espetáculo à vontade. Vem se vou bater de apertada. Essa é pra você, bicho pesado. Essa é pra você, bicho pesado. Essa é pra você, essa é pra você se lembrar. Ouve só. Essa é pra você se lembrar. É sensacional. Eu palco desse espetáculo à vontade. Ouve só. Essa é pra você se lembrar. Você se lembrou? Yo. Rap pesadão é como estrago nessa trilha. O Homer tá do game, representa a minha família. A saga continua, vou mantendo a rua viva. Navio desgovernado é marco zero da corrida. Direção na embarcação, comandante da guerrilha. Salvação dos tripulantes, meus bombeb invade a ilha. A pressa e perfeição são verdadeiras inimigas. Devagar nós chega longe, dando vida nas batidas. Demanda redobrada, firma qualificada. Meta sendo alcançada, é rap bom na sua quebrada. Preservação da espécie é só guru na minha aldeia. Radar não tem alcances, é povinho, não rasteia. Aliados são sagrados, ideias cadeados. Disciplina necessária, nosso plano executado. Reparando nossos danos, liberdade, meus manos. Na palavra colocada, várias vidas nós salvamos. Rap pesadão é o que eu mais trago nas batidas. O Homer tá no game, representa minha corrida. Rap pesadão é o que eu mais trago nas batidas. O Homer tá no game, representa minha corrida. Rap pesadão é o que eu mais trago nas batidas. O Homer tá no game, representa minha corrida. Rap pesadão é o que eu mais trago nas batidas. O Homer tá no game, representa minha corrida. Segura essa rajada que as ideias tá no pente. É rap nacional, a invasão da sua mente. Realidade gueto, sou mais um sobrevive liberdade. Hip hop salvação, herança exercida. Meu rap é consagração. Na palavra o alivio, preenchendo seu vazio. Swing nego banto, aquecendo o dia frio. Microfone meu bastão, minha leitura interior. Homer ataque original, o seu supremo criador. Artefato mental, quilombola nacional. Sem algema colocada, resistência triunfal. Rap pesadão é o que eu mais trago nas batidas. O Homer tá no game, representa minha corrida. Rap pesadão é o que eu mais trago nas batidas. O Homer tá no game, representa minha corrida. Rap pesadão é o que eu mais trago nas batidas. O Homer tá no game, representa minha corrida. Rap pesadão é o que eu mais trago nas batidas. O Homer tá no game, representa minha corrida. Escuta isso. Escuta isso. Escuta isso. Nosso verso mais que o tal do compromisso. Nisso eu não me atraso, nem abandono meu ofício. Sei que falho quando não protejo meu umbigo. Toda cobrança só vem pra provar que eu vivo o que falo. Esse som foi feito no meu próprio ombro. Eclesiastes não previa tal noticiário. Mulheres seminuas gritando liberdade. Lucilene nua exaltando fogo pelos ares. Cavalo cansado, cilindrada morta. Capiz lotado, bem dizendo lucidez, mentira. Vírus lotado, outro busão com pneumonia. Máscara cobre outra máscara, ó que ironia. Posta fardada de um tempo em que militares não reduziam intelectos à tecla pause. Em cima do feijão tem pó, nem tem feijão no prato. Desvalorizadas fezes se comparada a militares. Buscando disciplina sem ceder só pra razão. Tá na minha mão, não tá na mão de quem não faz meu corre. Não me socorre, falsa ideia, informação. Pra mim é mato. Vivendo entre os lobos, vi alguns têm coração. Mas não tenho mão pra dar, tô segurando a mim no colo. Soma ou some, já aproveita e faz seus corre. Aproveita e faz seus corre. remove, age. Nada mais parece um memo. Sem que eu perceba, tô aqui já me justificando. Se produz um medo ou pena, segue sua pirraça. Vemo filho de vidraceiro atirando contra as vidraças. Fica quieta, guarda o segredo. Ninguém quer mais saber se tamo afundado dentro de um lago, e esse lago, água só pra dentro. Vai afogando nosso sonho em troca de algum salário. Eu te diria calma, eu repito calma. Por favor, tenhamos calma. E um litro de querosene, mete faia pra carai, gritando liberdade. Cláudia arrastada, seminua e falta fogo pelos ares. Dia sem sol tem sido assim, caço motivo pra não desacreditar de mim. Porque do alto da responsa de honrar o que vivi, qualquer hora desabo e viro capa em Berlim. São várias abas, mente aberta no PC só trava. Eu te diria, calma tio, é só viagem. Sua coroa e seu véio amanhã tão vivo. Quem notará a importância desses cantos escondidos? Deus é fiel, mas sua igreja é paia. Quem vai salvar outro João de sua própria casa? Vocês votem lixo, bota fé no Malafaia. Ainda põe a culpa em Deus quando enxerga seu demônio. Lucidez é bença, peça o patia, tatai. Capão Redondo, Vila Menque, Parque Santo Antônio. Cê olha atrás da porta, 18 de maio. O rap é casa, nosso alto manicômio. Buscando disciplina sem ceder só pra razão. Tá na minha mão, não tá na mão de quem não faz meu corre. Não me socorre, falsa ideia, informação. Vendo entre os lobos, vi alguns têm coração. Mas não tenho mão badata segurando a mim no colo. Sou má ou some, já aproveita, faz seus corre. Aproveita, faz seus corre. Tem desculpa para ser quem somos, mas ser quem somos não pode ser desculpa para ser quem somos. Noite sozinha, rosto fechado, gosto alterado. Dê poder à verme, mate a esperança do povo mais catequizado por Eugênio Manco. Vende muleta em qualquer banca, tira nós de otário. Sonho cadeia, sua mente a própria tranca. Não é porque você tá paranoico que eles não estão atrás de você. Mas mano, uma coisa é medo, outra coisa é perigo. Você passa a carteira, você sai sem carteira. Pra ir no mercado e tomar tapa na cara. Você é sem carteira, os caracas na escola. Essas quatro primeiras só de farra. Cirúrgico, aqui não há o que discutir. A rima é nosso bisturi, a arte é pra repercutir. Faça corações partir, emoções nos incutir. Que as interações sejam muito mais que só curtir. Escuta, aprecia ou compara. Ou brinco com as palavras ou o coração fala. Fala, deixa essa tocar e passa tua visão. A reação que vai ficar depois que o som para. Somos os Bernoglobo Trotters, que faz show, traz flow, onde isso ainda importa. Vejam de perto aqui o vai e vem, faz bem. Verso que o chat GPT não tem. Hein? Faz igual vocês fazem no Google Tradutor. Sim. Seus canetas seca. Trouxas. Yeah. Passado, meu mano. Sou eu. Falar pra eles. Deixa comigo. É. Rima fraca é falta de potássio. Sei no meu prefácio, uns ficam tão Horácio. Dei crises, não viram no pós-faça lei. Seus deslizes caem igual palácio. Rei, entre aspas, alguém te classificou. Me massificou no mercado, it falsificou. Formado no consumo, quando eu falo de Cássio, tu pensas que é relógio, mas é Cassius Clay. Minha classificou a nata mais lírica, com estrofes exatas, empíricas, iguais às tuas, lembra? Essa nata é satírica, um modelo que a moda não pacificou. Na paz, na arte, na rima, não seja capataz. Leia mais do que a capa atrás. Tu sabe o mapa das estrelas, isso não importa, não perdoo. Desculpa, só o papa faz. Sabe, até a rua sabe. Mesmo não estando lá, minha presença invade. Ninguém apaga sua luminosidade. Sumidade, imundice na batida suja. Se não quer ser tragado, sugiro que fuja. É uma contaminação auditiva. Vibrações analógicas disruptivas. Foram me chamar, tô aqui, o que é que há? Volume 35 da enciclopédia letra H. Tenho mais de 1000 motivos pra desistir, mas sou teimoso, escolhi estar aqui. Fala tu, me fala fela, não sou filho dessa falha. Tô linha de batalha na canela dos canalha. Não me embrulho, nem encalho na bolha. De frente pro espelho, o dono da escolha. De frente pro espelho, o dono da escolha. Fala tu, me fala fela, não sou filho dessa falha. Tô linha de batalha na canela dos canalha. Não me embrulho, nem encalho na bolha. De frente pro espelho, o dono da escolha. Eu sou. O céu e o inferno. Apenas abro os olhos. Eu sou. Os olhos. Eu sou. Meus pecados. Eu sou. Meus pecados. Minhas ilusões. Minhas ilusões. Tenho que ser meus. E eu ando meio perdido entre o brilho e o caos. De frente pro espelho, vendo se isso é normal. E tudo tão simbolicamente fatal. Mais um dia mais. Pra varia. Eu sou. E tudo é tão confuso, o mundo paira no ar. E eu com os pés no chão, tentando voar. Buscando nas estrelas do céu e do mar. Algo brilha mais. Pra claria. Eu sou. E eu sou São Paulo, sou os rios que correm pro mar. São águas que se cruzam pra depois virar ar. Cidades e avenidas, vilas e lá. Lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá. Onde eu possa chegar. E o meu coração é suburbano. E também bate, também sente medo do Rincane. Que sofre por ser um paulistano. Como qualquer um. Só mais um. Um paulistano. E o meu coração é como o de vocês. Também bate forte sempre com a vontade de vencer. A batalha diária de todo dia ser. Como qualquer um. Só mais um. Um paulistano. Então pague para ver o futurista. Escreva sua lenda pessoal. Uau. Entregue-se ao capitalismo. E compre mais do que o fundamental. Para ser só mais um no metal. Paulistano. Aqui faço o que quero. Sou quem sou de fato. Só não tenho lugar no mundo. Renasço na brecha do asfalto. Isso me dá uma sensação de que também vai ter mais gente por aqui. Caderno de poesia era minha imaginação. Sob palavras eu nunca aprendi tupi. Nem sabia que podia, mas já falava burguês. Ops, quer dizer inglês? Se acredita que falar inglês nunca me gerou emprego como me foi prometido. Porque meu emprego é arte, é música, é poesia, é feitiço. A palavra esforçada sempre pra ficar de igual com sentir. Como eu queria tá de igual com que tava desigual. Tudo que me aconteceu fortaleceu meu corpo espiritual. Escrevo porque cedo ou tarde precisa chover. Tem muita grama pra molhar. Meu corpo caçadora absorve e prevê. Sentimento sozinha pra depois compartilhar. Nem sempre tenho dinheiro, mas tenho sagacidade pra nunca me faltar nada. Eu acredito que mereço. Palavra tem poder como um vulcão. Poderosa demais, explodo como natureza rara. Diferente do poder do Estado, criado, estrategicamente montado, pra transformar um povo sábio, rico, lindo, vasto, inteligente em escravo. Falo de um poder que é justo, que sonha, manifesta e compartilha, porque é na partilha que geramos vida, prosperidade e justiça. É tomar de volta tudo da nossa família. Nesse cabo de guerra, a corda arrebenta, nossa terra te alimenta. Não se iluda com essa pousada legal, antes de ser consumo morava minha ancestral. Dói o corpo, muda atrás. Tem hotéis onde tinha país. A dica sou uma, vou ter todos, não serei mais uma. Usarei tudo que vocês produzem sem me perder nunca. Nada que é do seu mundo pode me definir, mas me abrace que poderá sentir. Fica além do corpo, é etéreo, nada supérfluo. Como a terra, sou fértil, incompreensível pros céticos, enlouquecida pros médicos. E música pra quem quer derrubar esses prédios. Vivo num mundo poético, seu imaginário é péssimo. Decolonizo até cartão de crédito, meu código é tá perto de quem só de olhar respeita meu inferno. Como que liberto um povo? Como que liberto um espírito? De educação, de consciência, seu cartório não registrou essa essência. Pisa nesse chão, sinta a presença, seres da fumaça e da mata. Peço a bênção. Como que liberto um corpo? Tragédia é uma boa notícia, urubu de laçar a carniça. Que valeu o imbope pra quem tem o ouvido sensível. Barulho que eu faço é terrível, pesadelo indescritível se torna realidade. Pra quem quiser do acorda, se enrola nela e se enforca. Não tenho misericórdia, tão pouco piedade. Mano, que cru, anônimo, o fogo é anônimo, maloqueiro sinônimo. O rap é um fenômeno, o ataque é supersônico. Mano, que cru, o vulgo é anônimo, maloqueiro sinônimo. O rap é um fenômeno, o ataque é supersônico. Eu sou soldado, tenho um objetivo e faço a diferença. O prêmio de consolação não me recompensa. Uma medalha de honra não vale mais que a minha crença. Para, pensa, escuta, entenda que a minha intenção não é chamar a atenção da imprensa, muito menos caçar assunto ou encrenca. Pra que a paz não se torne uma lenda, pra que no dia de amanhã não me surpreenda, mesmo que a situação seja horrenda. Tudo na vida é uma lição pra que aprenda. Inabalável fé faz com que eu não me renda. Desse mundo maldoso, pai, me defenda. Maloqueiro anônimo. O fogo é anônimo, maloqueiro sinônimo. O rap é um fenômeno, o ataque é supersônico. Maloqueiro anônimo. O fogo é anônimo, maloqueiro sinônimo. O rap é um fenômeno, o ataque é supersônico. Na Nas noites que tive medo de pegar a peça e largar o dedo, a calma foi a chave pra desvendar o segredo. Desespero de não ver mais meus cria, superando os traumas e perdendo a calma pros mente vazia. Vendo anoitecer na cidade mais suja que fria, contando horas num relógio que sem bateria. Quis me deixar parado no tempo, só que eu sabia que sonhos sempre acordam quando o sol irradia. E amanhã de novo vai ter vencedores. Bom dia, sou a alma do povo que não paga simpatia. Ideia é tempestade até mesmo quando estia, e me deixa despido da dor que me revestia. Vejo luzes na cidade que ainda é minha, sem temer a necessidade de perder a linha, onde cada janela é tela pra nossa memória. Noturno no hábito soturno de fazer história. O que vocês faz com o dinheiro eu fiz no peito e na raça, porque vocês não têm respeito onde a gente passa. E se tentar bater de frente eu disfarço essa farsa. Então passa, bagaça essa desgraça. O que vocês faz com o dinheiro eu fiz no peito e na raça, porque vocês não têm respeito onde a gente passa. E se tentar bater de frente eu disfarço essa farsa. Então passa, bagaça essa desgraça. E produto do gueto, eternamente gritando nas ruas, na calma do sábio lobo cantando pra lua. Caminhos abertos, o tempo é rei, a caça continua. Cidade quente tipo inferno, é cada um na sua. É Salvador, tem que ter pra trocar. Nos quatro cantos pelo certo, faça o seu pra não se atrapalhar. Uma palavra mata, uma palavra salva. Linha 8 PCX na contenção de Glock preto e prata. 90% dos meus que se foram mais cedo buscando dinheiro esqueceram de buscar o segredo. Saudade que corrói, seu vício te destrói. É inevitável, atingido é sempre um de nós. Quem tem talento não tem patrão. Quem não tem disposição nem entrar nesse vagão. Nós bagaça, nós quebre a massa. Música e verdade, esquadrilha da fumaça. O que vocês faz com o dinheiro eu fiz no peito e na raça, porque vocês não têm respeito onde a gente passa. E se tentar bater de frente eu disfarço essa farsa. Então passa, bagaça essa desgraça. O que vocês faz com o dinheiro eu fiz no peito e na raça, porque vocês não têm respeito onde a gente passa. E se tentar bater de frente eu disfarço essa farsa. Então passa, bagaça essa desgraça. O que vocês faz com o dinheiro eu fiz no peito e na raça, porque vocês não têm respeito onde a gente passa. E se tentar bater de frente eu disfarço essa farsa. Então passa, bagaça essa desgraça. Sons e potos, potros, usuários, garotos, escrotos, hilários, potos, não protos, usuários. Meu lado canhoto, diz que são piloto, MCs, sem raiz, no esgoto. Onde broto tem várias, a diferença é dos que crescem para o sol. Não aquece o mercado onde peixes padecem, não sol, enaltecem prol de uma estrutura elevada, com cultura sem ruptura, pois a jura imatura elevada. Nesse rio de espuma, quem viu algumas fases das dunas, pressentiu a rota que o Brasil ruma. É difícil, tio, quem não sucumbiu numa oportunidade de mil e views, até vestiu plumas. Vem meu pensamento, se o momento não estivesse com essa janela, poucos manteriam o sentimento, como em todo segmento musical. Alvorada termina e com o vento nego jaz nela. Passado no flow, traz vela pro velório de notório. Não fica nada eficaz dela, das belas canções que compus, que jus não fode. Me impulso em luz ou moldes, tudo isso que o traduz só me induz ao ódio. É muita marra de capuz com Todd nos bigodes. Eu sei, eu já fui jovem também, que se foda as gotas ácidas enquanto só chove em alguém. Hoje nem submeto ao meu privilégio de arrancar do esqueleto soneto como amuleto, pois sou obsoleto e trago no carreto gueto pros que fazem mais riam dos pretos no colégio. Irônico, irmão, falar. Se tiver alguém por aí acompanhando, muito boa tarde. Esse é o Resistência Sonora, eu sou o Gil. Tem vários programas disponíveis aí no nosso canal, é só conferir, tem mais de 100 edições. Programa que eu faço desde 2003, lógico, hoje em outro formato, possibilidade de fazer ao vivo. Confiram aí no nosso canal que tem todas as edições disponíveis, algumas com entrevistas, sempre priorizando o rap brasileiro. Desde já, muito obrigado pela sintonia, quem estiver assistindo ao vivo, quem acompanhar depois. Não esqueçam de acessar bocadaforte.com.br. Cara aí, chama lá, vejo o mar, vermelho ou morto. De volta ao cais do porto, escutei uns assuntos torto. Diz que tem um malucão de turbante da Índia andando ali, chamando a atenção da mídia. Isso daí da BO pode chamar a polícia. Pirataria não pode virar notícia. Já puxamos as estatísticas. Ele é da lata, neto da dona Lídia, a orianada de dinastia mística. Se ele entrar pro negócio, como é que fica? Bom, isso daí ele que explica. Tem o dom da rima, diz que trafica. Ok, ok. Tá tudo bem, tá sem quizila. Que eu tô sabendo que ele tem o disco do Dila. Faz o seguinte, manda o disco, leva os beats, 10 e 10 se vira 20. Fica tudo nos trink. Se as ideias vier no sync, chega e honrar na bique, manda pra ele um mic. Aí é com ele, ele que faz, de volta ao cais, inumano era demais. Vai, vai, vai, vai. Deixa eu seguir a bússola, se o refrão for da pura, ele cola com a cúpula. Duelo de alta cúpula, espadas, canetas, canhões, cifras, guitarras, cimitarras, bandeiras, assassinatos brutais, golpes laterais. Duelo de alta cúpula, espadas, canetas, canhões, cifras, guitarras, cimitarras, bandeiras, assassinatos brutais, golpes laterais. Meu som ecoa o cântico do louco e dos românticos. Pronto pro combate franco, ataco pelos flancos. Estratégico, meus tiros são táticos. O mic vira um no tchaco, cada barra um disparo. Por tanto tempo, esperei esse momento. Hora de ser livre, conquistar meu One Piece. Mais jingue esquiva que Gengis Khan. Trago ogivas, tipo flip as água-vivas. Cê vai ver como o Odi faz. Sem pontos fracos, não posso ser derrotado. Fiz trampolim dos meus obstáculos. Lutei boxe contra minha própria sombra. Sobre a minha tumba, em troca de muamba. Com a morte dança e rumba. A Naga Gbara apaga a luz tipo Akuma. Super turbo, personagem secreto, chefe oculto. Comecei a história bruto, mas hoje sou um lorde, luto pelo justo. Duelo de alta cúpula, espadas, canetas, canhões, cifras, guitarras, cimitarras, bandeiras, assassinatos brutais, golpes laterais. Duelo de alta cúpula, espadas, canetas, canhões, cifras, guitarras, cimitarras, bandeiras, assassinatos brutais, golpes laterais. Formada em pedagogia urbana, daquelas que só a vivência dá o ensina. Se eu entrei na escola é por um propósito. Só fala sobre amor, mas sim mostrar o óbvio. Falando que a arte é minha armadura. Às vezes caio nela como uma armadilha. Eu folgo nesse mar intenso que me engole. Arte é trabalho, não é nós que escolhe. Me liberto, me aprisiona, tá aí a dúvida. Traz um salário e nunca dia de vida. É que essa sociedade não ajuda nunca. E ainda acha que nós é vagabunda. Mesmo trampando em dobro e recebendo pouco, que seja válido o esforço. Ganhando mais um troco, correndo atrás do torro. Vamos vencer o jogo, vamos vencer o jogo. Pensamentos a milhão, será que vale a pena? Escrevesse no busão enquanto tinha tempo. Vivo em estado dia a dia, sempre correria. O início já passou e ainda tô correndo. Andando sem saber onde eu enxergo. Saí sem meu caderno, me falta opção pra escrever minhas loucuras de momento. Se não escrevo, esqueço, me falta opção. Caminhando até o trem da meia hora. Só eu e minha mente até chegar na estação. Escrever documentários, meus lembretes. E em quatro paredes, fazer mais um refrão. Problemáticas, problemas, resto álcool. Independe do momento, traz paz no coração. Não se controla pra ver o que acontece. Vai consumir sua mente, seu corpo, sua razão. Entenda, tudo é cíclico. Não espere o mínimo que o mundo dê voltas e volta pro mesmo lugar. Entenda o seu íntimo, não se faça de cínico. Imponha seus limites, busque o que quer alcançar. Pretenda vivenciar aquilo que tu gostar. Busque por vivências que te faça alavancar. Entenda as consequências das decisões que queres tomar. Com tudo a experiência, também a forma de estudar. Pretenda vivenciar aquilo que tu gostar. Busque por vivências que te faça alavancar. Entenda as consequências. O tempo da chapação, cara pra cima mesmo. Naquele bote, Maria mole e torresmo. Na besnite, uma gostosa aqui, eu já dei uns beijos. É foda, pivetinho, ripom, marmanjo. Pegamos um racista, a cena foi de jango. Eu não quero pecar por exceção de regra, não. Eu sou bom, mas não nasci pra ser vitrine. Traz um café do bom daquele do angolano, irmão. Vamos observar a rua tipo um cine. É muito bicho nesse ponte, outro sexo. Cê percebeu todas as mudanças desse sexo? Eu sou minha linha, inventei, eu me adaptei. Eu sou minha linha, inventei, eu me adaptei. Downtown, vidas e mortes na downtown. Tudo se acha na downtown. Deixa eu te contar uma fita. Deixa eu te contar uma fita. Deixa eu te contar uma fita. Muito que vi, que vivi, vejo repetir lá na raiz e aqui onde fiz meu replante. Vários levante, constantes atropelamentos em paredes, em pessoas, calçadas e sentimentos. Às vezes nação dentro o antigo apontamento que a gente nunca deixa cair no esquecimento. O tempo eu supero e para ser sincero, ainda fazemos função no marco zero. O Jota é salvamento de um bang lá da São Bento. Ventura nasceu no centro, é rap 100%. Aborto coletivo, os mão branca na feira do rolo. No meio da multidão, solo me desenrolo. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. Me sinto em casa aqui. Eu era pequeno e já filmava o sentimento ao meu redor. Deixa eu te contar uma fita. Deixa eu te contar uma fita. Não se acha nada. Deixa eu te contar uma fita. Deixa eu te contar uma fita. Deixa eu contar uma fita que aconteceu esses tempos atrás. Um vozão do nadão quis rolar com nós. Um filho de doutor, uma casa em Foz do Iguaçu. Uma BMW azul. Tinha o dialeto, tava bem trajado. Só putaria na playlist do Mandraco. São crônicas de um alfavelado e ele vai. Vai pra baile de favela. Liga pro seu pai quando for pego na viela. Ali o filho chora e sua mãe não vê. Vai achando que o sistema tem dó de você. Não tem não. Cacete na mão, mano. Alto, um armário na sua bota. Cê quer mais emoção? Tem uma doc bem na seu cangote. Sorte, nós não conta com isso não. É a fé de tá correndo rumo à estação. Dividindo espaço no compasso. Aperta o passo rápido. Mano, se cair, já era uma nossa. Vai ser pisado que nem bosta de cachorro. Ensanguentado no chão, pede socorro. Vai recorrer ao Steve cheio de droga no bolso. Pode dar carteirada, parente na alvorada. Família anda com escolta armada. Só não se esquece de onde você tá. Que os tira, te agride antes de perguntar. Ninho te cobra, tu se apavora. Não sabe lidar, é melhor tu sair fora. Ou volta pra Pinheiros que tá da hora. O boy tá perdido no bailão. E aí você apavorou o mano, seu sem noção. Mas a verdade, né não, né não, né não. Salve Docs, salve Del. Hoje o baile tá florido, lindo e elegante. Como tá animado? Vou dizer. E aí, Tony Cruz? Samba rock and rap. O que você quer dizer? Hoje ela veio, hein? Já ganhei, mano. Lindona. Tá brilhando o baile. O que você me diz? Ela olha pra mim e sorri. Ela olha pra mim como quem diz: cê não vai dançar comigo não. Cê não dança com samba rock não. Samba rock lá no baile agora é mania. Tá lá dentro, tá aqui fora, tá na saída. Tem baile na calçada quase todo dia. E ela quando roda é a mais bonita. Eu tô gostando dela. Eu tô gostando dela. Eu tô gostando dela. Eu tô gostando dela. Eu tô gostando dela. Eu tô gostando dela. Eu tô gostando dela. Eu tô gostando dela. Olha só, que menina linda, hein? Hipnotizante da pista, a mais querida. Corpo escultural, na moral, rouba a brisa. Girando, girando, girando, ela levita, levita. Todos amarrados quando ela se solta. Resumidamente, ela é maravilhosa. Com o olhar sedutor que provoca. No meio do salão, não há quem não nota. Eu tô gostando dela. Eu tô gostando dela. Vou lá só mais um som e finalizar. Esse é o Doc Zidel com Toninho Crespo, lançamento da KL Música. Misturador rap com samba rock. Eu tô gostando dela. Saiu também um compacto em vinil. Valeu quem ficou por aí, quem tá acompanhando depois. Acessem sempre bocadaforte.com.br. Confiram aí no canal vários outros programas na mesma pegada, rolando prioritariamente rap brasileiro. Hoje foi só os últimos lançamentos aí, as últimas coisas que chegaram, pelo menos pra mim, né? Tem vários outros lançamentos, mas nem tudo chega pra gente. Ou chega só link, não chega os arquivos, não chega as músicas. Quem puder envia as músicas, entre em contato com a gente aí nas redes. E é isso, valeu, ótima tarde, ótima quinta-feira. Em breve espero voltar com mais programas. Fiquei aí uns meses sem fazer. Espero não ficar tanto tempo. Em breve a gente volta aí com rolando mais uns sons também. Não só lançamento, mas umas coisas de acervo também. Vou lá só mais um som e sair fora. Valeu, muito obrigado. De rolê pelo cinema, Odisseia das Flores, Chaijô, Manchinha, rouba a cena. Nos morros de Franco e das vielas do Brás, meu. Representamos o som sujo também de São Mateus. Brasil, Tupiniquim, antes Pindorama, hoje Babilônia, queima em chamas da vingança. Aproveito a ocasião, meto fogo na ganja. Inspiração pra colar na goma do Bugiganga. Tá todo mundo louco, dá uma olhada em Bonnie Clyde viajando no beatbox, mandando um freestyle nos embalos de sábado à noite, só no puro gin. Quem será que cai primeiro, Debi Lloyd ou Mr. Bean? Só sei que eu tô na rua, tomo de assalto a viatura. Ace Ventura nem se aventura nessa aventura. Loucademia de polícia na captura. E nossa foto estampada no quadro de fuga. Beat batida e com Kakumoto. De Mandedelo na caos do subúrbio. Rosi, Rubia, Luna, Malu, Xereline, Sofia, Statilese. Saiu o som do EP da Jomar Lopas em parceria com o Lincoln Rossi. Tem mais informações no site. Essa música Blood In, Blood Out. Uma som na praça, reação, áudio, zumbis, dita, vanice no peito, RKP, empenharão, P2, Elaine, Bocon, sem sujeira brasileira, Vanessa, chega no passo, tamo junto e misturado com Júpiter e Donato, grande invasor, Pernê, KGB, base, MC, Nino, Grau, Bubu e Batata, Gilma, presentes aqui, de origem, Thierry, Poetisas, família da frente, Alunzinho, Gil, Piquila, os irmãos, Rio Pretense, Café, Astrid, Lincoln, Zala, Akimi, Moji, Jihaja, Cintia, Pamelosa, Tel, Tutu e Ronis, Jimmy Dance, James Leno, Indigente, Oi do Rio, Zói da Rádio, Heliópolis, que ouviu, ouviu, sei, Trau Brasileira do Flow, Brisa, Filho, Mona, Flow, Tarja, Preto, um salve, eu tô, Chula e os Nego, doido, caminhando pelo som, Trombo, Dominação, Nômade, LC, Zambon, VL, Gates, G, Germão, bora lá dançar no baile da Joana. Vida estranha é meio de rua. Nos toca Bia Sankofé, Headline Fi. Verso do rap, do reggae, do samba. Mais poderosa que a Anitta canta. Everson Pessoa. Tia Cida é referência. Respeito à coroa. Renascendo das cinzas, Fênix sobrevoa. Sabrina Sista, Mari, Félix, Poetisa, Monstra. Tito Black, Panther, Mulheril e Dari Loucas. Ninguém dorme. Salve Jeversati, Dori de Oliveira, do Xunda Leste. Crispan, Click Half, registra Juliana 7, Risca, Mil, Acrica, Caju, Surreal, Afrozaia, Sétima, do lado de K, é Leal, Velho, Bia, Vera, Conexão Real, Tony, Tati, Cariquinho, Mondo e Código, Minha fortaleza, filho de fulano, negotinho por você e pra você, todo meu amor, gratidão eu tenho, cumplicidade morou, por você e pra você, dedico de ponta a ponta meu amor, marcados pelo sangue, gladiadores do bang, à procura da felicidade. Marcados pelo sangue, gladiadores no bang, à procura da felicidade. Marcados pelo sangue, gladiadores no bang, à procura da felicidade. Eu e o Marley, marcados pelo sangue, gladiadores no bang, à procura da felicidade. Eu e o Marley, pretas peris, sarau do vale, sarau comunga, mente blindada, forró das mina, ALK, DMC, HC, CH, Fernando Bacari, João Basílio, Mando Barão e Botirama. Salve palavra feminina, DJ Novato, Lady Lai, Marrom, Luiz Preto, Pepo Nunes. Vai segurando a filha de grego, Lincoln nos beats, Locomotiva K36, Jomar Lopas, Cris Rodrigues, salve Pardal, tamo junto nessa, diz aí. Resistência sonora. Apresentação Gil.